2, livre pouso no 1-0, vento 1, 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 7. Hoje meio 17, livre pouso no 0, gol, ouro 9, 2-2. Meu site, confirme mais quantas milhas para o ponto de assistida. Milhas agora do ponto L. Gente. 3304, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada bom, Fidei se mantém o nível 070, QNH na 07. Uno zero no sete. Uno zero, uno sete. Afirmativo. Uno zero no sete. Dona 605, dona completa aproximação, torre no 895. Só confirmando, por favor, a frequência pro na 605. Uno 1895, torre. 118.95, obrigado, na 605, bom trabalho. Trip 5217, pelo da presente. Quando da presente, pelo. Cadê? 304, 250 nós agora. 2017, um bom voo, Mike Charlie Alpha. 605. Bom dia, no 605, continua a aproximação, reporte campo à vista. Já tá com campo à vista, no 605. Gente, continua a aproximação, número 2 para pouso. Na 605, passei travou também. O trip 5217 no ponto de ordem esquerda. Trip 5217, desça para o nível 050, QNH 1017. Nível 050, QNH 1017, tá bom, Juliette, tá bom. Solo 18, livre direita, solo 12, um decimal 9. 219, vou na 22. No 605, vento 1-0 graus com 1-1 nós, altímetro no 0 no 7, aguarde pista livre. Afirmativo, no 605, aguarde na pista livre. Lono 922, taxa de via Alfa, Juliette, 62 é o portão. Alfa, Juliette, 62 de gol. Então, 3858 indicada. Afirmativo, 3859 indicada. 2509, 150. Ciente. 605, solo 20, liga à direita, solo 12, um decimal 9. 619, estou na 605. Bruno 605, bom dia, táxi de Alfa Juliette 05 ao portão. Alfa Juliette pro 05, Bruno 605. M3 no 2 de redução para 220 nós. M304, desça para o nível 060, QNH 1097. 060, 1097, M304. Desce para 2000 pés, QNH 1097, reporta estabilizado em LS, que se rei da pista na 0. Autorizado 2000, com referência, zona 017, portal estabilizado em LS, que se rei da 1003, 859. Trip 5217, desce para 3000 pés, QNH 1097. 3000 pés, QNH 1097. Tá 3304, desce para 4000 pés, QNH 1097. Libera a velocidade pro trip 5217. Tá 3859 indicado. Tá 3859, tá reduzindo para 219. Ok. Trip 5217, velocidade até, no caso, não mais que 210 nós, devido a tráfego que precede na aproximação. Agora nessa posição de 11 horas e 6 milhas é um Airbus 320 da TAM. Mantendo 2000 pés, indecida na aproximação. Só 3304, redução para 2109. 2109, 3304. Tá, Fiat. 304 da TAM, informa o tráfego que precede na aproximação. Agora na sua posição de 11 horas e 8 milhas, é um Alfa Tango 72. passando 5 mil pés em descida a 3 mil pés. 3304. Na 3859, Duna completa aproximação, torre 9895. Posição confere, torre agora 1895, tá 3859, bom dia. Bom dia. 35217, desça para 2 mil pés, QNH 1017, reporta estabilizado na LS XRI da pista na 0. Estabilizado na XRI da pista na 0, descendo para 2000, 35217. Na 3304, desça para 3 mil pés, QNH 1017, está livre da restrição de altitude na posição pelo. Ativo, desce para 3017, livre da restrição em pelo, 3304. CNR 6312, desça para 4 mil pés, QNH 1017, está livre da restrição de altitude na posição ITAP. Detração para sequenciamento, mantenha presente PRO, limite ao localizador. Desce para 4 mil, mantenha PRO, limite ao localizador, puxando a 3. Passando externo, baixo travado, tá 3859. Mestre, livre pouso, não no zero, tá 3859, o vento é de proa, 1 no 09. Pouso, tesão, pouso, 9 no 0, tá 3859. Céu Lima Tango, bom dia, prossiga. Hotel Lima Tango, adicione 0143, o senhor vai manter mil pés decolando com o Polo Norte. A frequência do controle é 120.8. Informe fora do solo, a sua decolagem é por conta em risco. Fique atento apenas à sequência de aeronaves na final da 1-0. Temos 5 aeronaves na final da 1-0, fique atento. Afirmativo. 3304, desça para 2 mil pés, QNH 1017, redução para aproximação e reporte estabilizado no ILS XRI da pista na 0. Ativo 2000, redução para aproximação, reporte estabilizado, 3304. 2 milhas da cabeceira 1-0. Interceptar o eixo da aerovia e seguir conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5121 no transponder. 3-2-4-5-3-0-3-0-3-0-0-4-4 decola com curva direita na torcida da EL, lida após 8, controle 208, transponder 5121. 3-5-3-4-5 correto, 4-3, chama pronto, espectacionamento. Aqui para alta, 3-4-5. Zona 2, reacima navegação, voe para Duna, desça para 2 mil pés, QNH 1017, reporta estabilizado em LS, que se rende a pista na 0. Positivo. Por que está a voa Duna dentro de 3 milhas? A critério, 6302. Muito obrigado. Na 3859, no sol 30, libera a direita, 1219. 219, obrigado, bom dia. bom dia. 395, ó. Final da mão, trecho baixado. Afirmo, o trip 5217, pista livre, autorizado, pouso na 10. Vento é 90 graus, com uma dúzia de nós. Obrigado. Nada. Alfa, prossiga. Já tá pronto para o táxi? Chama na papá, Mike Charlie Alfa. Papa Uniforme, Oscar Lima Charlie, confirme posição. Bom dia, tá 3304, continue na aproximação, ajuste no 017 e aguarde a autorização de pouso. Check, passando externo e base travada, aguarde a autorização 3304. Papa Uniforme, November Romeo Yankee, controle. Web 5826, aciona identificação autorizada de chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH no 0 no 7. No 0 no 7. Salvador, bom dia, 3352, 7. 121 no decimal 9. Botan 3304, livre o pouso na 10, o vento é de proa, 109. 3304, livre o pouso na 10. Linha 312, Duna completa aproximação, torre no 895. 895. Firme posição, November Romeo Yankee. Mantenha a proa norte, a sua decolagem foi aos 33 e chame o controle em 120.8. 120.8, tá regressa. É. Controle, passe, a Papa Tango, o Célio Matango. O Célio Matango, prossiga. Trabalho bem, um par de para Jacobina, estima mais uma hora e 50 minutos. Torre Batia, Chané 63, 12. Bom dia, o Xané 6312, continue na aproximação, ajuste no 017, aguarde a autorização de pouso. Roda. 1 hora e 50 para Jacobina. Ciente, altitude que irá prosseguir para o destino. 1000 pés, cara. 500 pés. 1000 pés, por gentileza. Ciente, submantenho no 1000 pés e reporte 20 milhas afastadas. 20 milhas afastadas, reportará o Cláudio Matano. Delta, mantenha 1000 pés, chame quando pronto para descida, confirme o POB. Chanel 6225, confirmando negativo Renato. Negativo Renato. Gente, Brasília, autorizado nível 320, decola da 10, com curva à esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogibo. Após Cogibo, voa a posição Nitsa. E após Nitsa, voa conforme a rota do plano de voo até Brasil. Controle 120, decimal 8, e aciona 5124 no transponder. Chanel 6225, correto, portão 1, não chama pronto, pushback, acionamento. Trabalhando. Bom dia, 3304. Chanel 3304, bom dia, táxi de Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04, por favor. Charlie Alpha, fique atento à passagem do Airbus da Oceanair. Após tem livre a decolagem da 17, o vento 10 graus, 10 knots, e fique atento à esteira de turbulência. Da aeronave da Tano 04, tem livre para o espectacionamento, reporta ataque. Afirmo, após o TAN, livre para o espectro. Correção, 3 mil pés, QNH 1097. Afirmativa número 1, autorizada para 3 mil, pode mais na prova de zona? Autorizado, 52 mil na hora. Vamos confirmar o PAC, enquanto? Oceanair 6312 no solo 36, libera a direita, 121 no decimal 9, solo. 19, obrigado. Nada. Pós-coral prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e só um instante o transponder, Romeu Gol. Na minha escuta, aguardando o Romeu Gol. Só um instante, vou coordenar com o centro, aguardando também o acionamento, ok? P7, chame o controle, em 120, decimal, 120, decimal 8. Mike Charlie Alpha, bom voo. 208, obrigado, eu estou lá. Zero portão. Alfa Juliette, Alfa. Meia. Reporte visual com local de pouso. Controle contigo, Papa Tango, Mike Charlie Alfa, decolou com o voo na esquerda, na Aron. Mike Charlie Alfa, saída Aron, contato radar. Submantenha o nível 060 sem restrições. E aguarde liberação para voar direto Sierra. November, Juliette, Delta. Ok, subindo 0620, sem restrição, aguardando para voar direto, obrigado. Confirme TGL em feira? Afirmativo, 10 pousos em feira. Aéreo 526, reporte e reassumindo navegação na prédio. Vai reportar quando o dono 526. Zero meia, confirme POB. Pés agora, Mike Echo Delta, QNH 1007. Reporte farol de Itapuã. Salvador, Delta 3663, informação, silo, autorização, Guarulhos. Tá, Plano 3663, formação Kilo confere, Guarulhos, só um instante, cópia, prepare a saída da Aéolia da Bridge, aguardando. Aguarda, está 3663. Ground motion air 6665 for check with 107 on board, alternate for Yanya, and 4 hours 20 minutes to Ocean 6225, taxi via Indian Alpha to hold point runway 10, hold point tower 118-195, 181017. Taxi via India Alpha to holding point of runway 10, one at our top 6 to tower 18-5, 181017, and at 6-5. Mais tem frequência livre. Boa tarde. 02, aí motores, bom dia. São 3663, pronto, copo? Pronto, copo, 3663. Plan 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5132 no transponder. Autorizado Guarulhos 340, decolando da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta Pêzulu 16. Vou para botar o Zulu, depois de 3 e depois de ponto. 208 é o controle, 5132 o transponder, depois da 3663. Correto, portão 8, chama pronto, o espectacionamento está 3662. Chama lá. Ok, Romeu, Romeu Golf, ciente, livre o táxi até a Papá e chama para ingresso na 17. O seu transponder agora é o 5110. Tower Ocean Air 6225, holding short runway 10. Roger, Ocean Air 6225, clear, line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off runway 10, and aware of the Romeu, Romeu Golf, está autorizado, táxi pela 17. Chame a linha de pronto para decolagem. Para o táxi, 5345, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste mil 17, 1. Fala, Gol 1923, bom dia, formação Kilo, autorização São Paulo, Guarulhos 360. Gol 1923, bom dia, informação Kilo confere, Guarulhos 360, nível autorizado, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5126 no transponder. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, a Pêzulu 16. Aí conforme a rota, 1208, 5126, Gol. 1923, na posição 6, chamará para o frente. Correto, portão 612, chama pronto, o estacionamento, Gol 1923. Valeu, obrigado.